Uma manhã na escola, uma professora muito tia, que és tu, ensina o nome das flores aos alunos. Meninos, hoje vamos aprender as flores. Menino Frederico, diga-me lá uma flor começada por R. Por R? Rosa! Ai, rosa! É ótimo, é ótimo, é ótimo, é ótimo! Menino Pedrinho! Diga-me lá, uma flor começava por si. Cravo! Ai, cravo! É ótimo, é ótimo, é ótimo, é ótimo! Mendiguinho, diga-me lá, uma flor começava por O. O! Sim, O. O! Orgasmo? Orgasmo não é uma flor? Ai, mas é ótimo, é ótimo, é ótimo, é ótimo!